Paulo Salvador, o Azul 4064, seguiu ao 10. 4064, prossiga via Alfa, chame para ingresso no pátio principal antes da Juliette. Prossiga via Alfa e chamará para ingresso no pátio antes da Juliette, Azul 4064. Charlie, Echo Bravo, we are going to taxi. Charlie, Echo Bravo, clear taxi via apron 3, after Kilo Alpha at the holding point, runway 28, contact tower 118.3. From the apron number 3, runway Kilo Anna, holding point, runway 28, tower 118.3. Charlie, Echo Bravo. Pode chamar o controle 1935? Sim. Juliette Mike autorizado final do ano 7. Reporte 3 milhas de cabeceira no ano 7. Reporte 3 milhas. O Juliette, Juliette Mike. Deixa a guarda de autorização até o engenho, já altimetra 1011. Douros para o cruzamento. Douros mantém a posição, aguarde para cruzamento. Papo em posição, Patal. Na Alfa, antes da Juliette, para ingresso no pátio Azul 4064. Azul 4064, prossiga o táxi até o portão número 9. Fique táxi do portão 9, Azul 4064. Passarelo Lima, mantém? Afirmo, a Lima mantém, passarelo 2230. A Lima mantém, 2230, da passarelo. Chame 118.30 para decolagem. Zero menos. Reportada no solo controlado, Juliette, Juliette Mike. Hotel Engenho, só mais um minuto. E pronto, passarelo 2230. Estimado de 10 segundos para decolagem, passarelo 2230, do tráfego para pouso na 1-7. 2230, sim. Maquilo Zulu, mantenha a posição, aguarde para cruzar a 17, mantenha a posição. Hotel Engenho autorizado, voo local, vertical de lado de Freitas, 500 pés, decola com proa norte, controle 119.35, torre 118.30, acione 0111. Passarelo 2230 autorizado a decolar, pista 28, vento 210 graus, 0 menor. Livre, decolagem 2230 da passarelo. Hotel Engenho 4? 3 a bordo para acionar 118.30, Hotel Engenho. Boa tarde, alinha e mantém, cabeceiro 28. Alinha e mantém na 28, na 3192. Juliette, Juliette, Mike, solo, aos 52, livre back track, taxiamento, reporte, livrando pista. Reportar, livrando pista, Juliette. Torre, passarelo 2230, portão de decolagem. Sim. Oriente, livre, primeira à esquerda. Mantenha a posição, chame solo. 121-9. Primeira à esquerda, 121-9, obrigada. Passarela 2230, confirma, vai para 9, pouso. Para nova decolagem, qual é a sua? 230. Confirma? Prossegue para o pátio, 2230. Ciente. Para a esquerda mesmo, senhor, ou na última? É, livra próxima à esquerda, mantendo a posição e chamando solo 121-9. Livrará na próxima à esquerda e chamará o solo, passarela 2230. Salvador 393 da TAM para o Galeão, nível 380. Salvador 393. 3193, prossiga. Autorização Galeão 380. Aguarde o altímetro 1011. Charlie X-Ray, Charlie Echo Bravo, mantém hold point, Golf, X-Ray Golf. Passarela 2230. Autorizado o táxi para o pátio 3, via Alfa e Kilo, observe o sinalizador. Alfa e Kilo, observando, passarela 2230, obrigado. Negativo, senhor. Não, não pode ser autorizado. Tem que fazer uma nova notificação. TAM 3192, autorizado a decolar. Pista 28, vento 210 graus, 08 nós. Deve decolar, está 3192. Canal 2, canal 2, certo. Confirme, aeronave, chamou 2. Tocado para Carlos, está no ponto de espera pronto, como número 2. Ciente. Mantém ponto de espera. Confirme, decola do pátio ou ingressa na pista no 7? Sim, a gente aguarda para decolagem, comprou a norte, hotel Indian. Solo Salvador, boa tarde, 35489, ciência informação, Foxtrot. 5489, aguarde coordenação para a vitória da conquista, altímetro 1011. Guardando a sua escuta, 5489. TAM 3192, decolado 54, chame controle 119-35. Controle 935 para o TAM 3192. Obrigado, bom dia. Hotel Índia Índia, autorizado decolagem da presente, comprou a norte, vento 220 graus, 08 nós. Evitando os eixos de aproximação da 17 e da 10. Vai permanecer nesse setor confirmando, não é isso? Afirmativo, só para corrigindo, estou aqui na, exatamente no eixo da 17, aqui na escuta permanente. Tá ok, vai manter então o eixo da pista 17. Fique atento aos tráfegos decolando da pista 28 e mantenha a escuta permanente. A gente não vai interferir com os tráfegos da 28, hotel Índia Índia na escuta permanente. Vou chamar livrando aqui a região. Charlie Echo, Charlie X-Ray, Charlie Echo Bravo, clear takeoff, wind 210 degrees, 08 knots, runway 20, 28. E a volta aqui é o runway 28, Charlie Wright, Charlie Echo Bravo. Termo em Jane, doutor. Escuta. Fique acionado o código 0111. Pede acionado 0111. Vamos já. Bacal de Ouros, autorizado alinhar e manter, cabeceira 28. Ali e manter 28, Bacal 2. Charlie X-ray, Charlie Echo Bravo, Airborne at 5-8, contact control 119.35. Ready partir 119.35, thank you, have a good day, Charlie, right, Charlie Echo Bravo. Macaldouros, torre, prossiga. De forma que tem vários pássaros sobre a pista. 5 para a Serra Novembra, Serra Equa, para autorização. Qual pátio de estacionamento, Romeu Lima Lima? Está no pátio 4. Sente, aguarde coordenação, decola para 17? Sim, 17. Sente, aguarde coordenação, Romeu Lima Lima. Então 3193, cópia. Salvador 3554. Consiga para o primeiro. Se tiver estacionamento, possível, falta no táxi. TAM 3193, autorizado Salvador Galeão, nível 360, rota Zulu 14. Decola da pista 28. Após a decolagem, mantenha a proa até o nível 030. Após curva à esquerda, saída Gole, Eval. Após Eval, direto Crate. O controle Salvador é 119.35, torre 118.30, acione 5467. Proa, na estrada do Coco, ali nas imediações do Galpão da Insinuante. Ciente, mantém escuro. Controle 119.35, 118.32, transpone 5467. Cotejamento correto, chame para acionamento 3193. Passagem. Sola 35489, puxa acionamento. 5489, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 160, direto, decola da pista 28, após mantém a proa até o 030, então curve à esquerda para a saída Gole, Eval, após direto. O controle 119.35, torre 118.30, acione 5430. 160 autorizado direto, decola 28, mantém até 3.000, após a esquerda, Gole, Eval, após direto. 1935 controle, 5430, transporte. 5589 para o curso, acionamento. Autorizado, chame táxi 5489. 5489. Tá 1-3, pronto para a cópia. Prossiga. Pacal 1-3 para Belo Horizonte, autorizado nível 300 direto. Decola da pista 28, após a decolagem mantém proa até o nível 030, então curve à esquerda, saída Gole, Eval, Sagaz. Controle Salvador em 119.35, torre 118.30, código 5504. Tá, autorizado BH no 300, direto. Decola da pista 28, mantém a reta até o 030 e curva à esquerda após saída Gole, Eval, Sagaz. A torre 283, o controle 1935, o transporte 5504, para o acionamento. Livre acionamento, chame táxi para Caldo 3. Camarada. Romeu Lima Lima, confirme o seu pátio 4 ou 5? Pátio 4. Seja, aguarde. Cardeal 50, mantenha escuta 1 minuto. Cardeal 50, mantenha escuta 1 minuto. TP545489, acionado para o táxi, 35 a bordo, 3:15 alternando Aracaju. Solo Salvador, Jet 6703. Solo confirmando, TP545489, 4:15 de autonomia, 35 a bordo, alternando Salvador. Confirme, Tripacal no 3. O tráfego chamou o solo, confirme. TP5489, com 35 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. 2 autorizado. Confirme decola da presente. Certo. Iniciando táxi no ponto de espera 2818. Do táxi. Reporte pronto para decolagem. Informo, tem um helicóptero no setor norte do campo, a 500 pés. Webjet 6703, prossiga. Ciência da Fox, 340 para aqui. Feito, aguarde a coordenação, Webjet 6703. Solo, o Pacal 1-3 para o táxi. Pacal 1-3, autorizado o táxi, chame para cruzar a pista 28. Camarei. Cardeal 50, aguarde coordenação para Santa Cruz, nível 1 centena, altímetro 1011. Aguarde a coordenação, é o número 2. Pronto, vai a cabeceira 28. Dá acionado. O senhor vai. Prefere aguardar acionado a autorização? Pacal Douros, autorizado a colar pista 28, vento 290 graus, 08 nós. Fonte do decolagem para Caldouro. Guardião 02, só informação do tráfego. Tendo dois chavantes decolando agora da pista 28. O Guardião 02. A torre foi já confirmar para o Guardião 02, já está fora do solo. Para o noroeste. Positivo, é só para ficar atento, nós estamos com duas aeronaves chavantes agora decolando da pista 28. Vamos ver se afastado ali um pouquinho do eixo de decolagem. Ok, o Guardião está se afastando aí do. Setor de decolagem da 28. Pacal Douros iniciou. Positivo. Paulo Salvador, muito boa tarde. Alfado 4473, vou comprar Natal. Força Aérea 4473, aguarde a autorização. O altímetro é 10 no 1. Altímetro é 10 no 1, está aguardando a autorização do Vocal. Para o cruzamento, Pacal no 3. Pacal no 3, mantenha a posição. Aguarde para o cruzamento. Mantém. Boa tarde, 3-5489, ponto de espera 28. Pacal Douros, decolado aos 07, chame controle 19-35. A gente chamará, vai manter abaixo da camada, tá arrendando a segunda aeronave. Pelo controle 119-35. Torre Salvador, 3-5489, ponto de espera 28. Trip 5489, autorizado alinhar e manter cabeceira 28. Alinhar Pacal do 3, autorizado o cruzamento na pista 28. No ponto de espera, 118, decimal 30. Autorizado cruzamento, ponto de espera, torre 23. Pacal no 3. Força Aérea 4473, Salvador. É o FAB 4473, prefeito. Está pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado conforme o briefing da defesa aérea, o nível 290. Decola da pista 28. Após a decolagem, mantenha a proa até o nível 030. E após, curve à direita para sair da 11 par. O controle Salvador é 119.35 e a torre 118.30. O FAB 4473 está autorizado conforme brief da defesa aérea no nível 290. Decolagem da pista 28. Faz a decolagem, mantém a reta até o nível 030. Após vira à direita, saída Aron, transição de par. O controle é 119.35 e a torre é 118.30. FAB 4473. 4473, livre acionamento, chame para o táxi. Camarão, 4473. Para a Copa do Filho. Romeu Lima Lima, autorizado Salvador para Serra Novembro, Serra Eco, nível 065. Decola da pista 17. Após a decolagem, curva à direita. Vai voar direto na radial 335 de Salvador, em condições visuais. O controle é 119.35, torre 118.30. Acione o código 5474. Lima Lima decola da 107 para o 065. Usar a direita para a decolagem na radial 325, visual, chamará o controle 119.35, aciona 5474. Cotejamento está correto e para acionamento 118.30 agora, Romeu Lima Lima. Lima Lima. Cardial 50, autorizado. Para Santa Cruz, o nível de voo é o 100 pela rota Golf 677. Decola da pista 28. Após a decolagem, mantenha a proa até o nível 030. Após curva à esquerda, para a saída Gole, Eval, a por direto. Controle Salvador em 119.35, torre 118.30, código. O código transponder 5445. Autorizou 93 ação para apoio de estacionamento a 97. Para 3193, autorizado 7, chame táxi. Chama não. Salvador Azul 4065. Azul 4065, prossiga. Autorização 340 para Campinas, informação para o Flávio. Aguarde a coordenação, altímetro é 1-0-1-1, 4065. Guarda a conta, 4065. Cardial 50, Salvador. Elevado visual 428. 0 pela rota Golf 677, decola da pista 28. Após a decolagem, mantenha a proa até o nível 030. Após curva à esquerda. Saída Gole, Eval, após direto. O controle Salvador é 119.35, torre 118.30 e o transponder 5445. Oi, boa tarde, Pacal 13, ponto de espera pronto. Pacal 13, boa tarde, mantém ponto de espera da Golf. Confirme esse visual com o Boeing na final. Tá, visual. Usado o táxi, chame para cruzar a pista 28, cardeal 50. Da linha, mantém. Da linha, mantém. Pode pouso do Boeing, passando no 3. Usado o táxi, chame para cruzar a 28. Estamos lá para cruzar logo, sabe, 4473. Tudo, Lima Lima para o ingresso no 7. Romeu Lima Lima, autorizado a linha manter, aguardando para decolagem. Confirme se pronto decolagem. Não, se autorizado decola de imediato, Romeu Lima Lima. Confirma, decola imediato. Romeu Lima Lima, te considere a Lima, tem aguardo para a decolagem. 5 milhas agora, o voo no 675 baixado, retravado, de Alfa 28. Tá, tem como olhar. Oi, recebeu 675. Voo no 675, o tráfego avistado autorizado, pouso, pista 28, vento 220 graus, 08 nós. A pista está seca ou molhada? Pista seca, total extensão, gol no 675. Teste livre para os 28, 675. Bom, Salvador, Fábio, 4473 para o cruzamento. Firme. O Força Aérea Brasileira 4473 para o cruzamento da pista. Mantenha a posição, temos tráfego na final, 4473. O Nativo está mantendo a posição, 4473. Webjet 6703, está pronto para copiar? Pronto. Para Brasília 340, rota Pêssego 17, decola da pista 28. Após a decolagem, mantenha a proa até 3000 e após curve à esquerda, saída Gole, Eval, Ofito. Controle 1 no 935, torre 1 no 830, código 5513. Autorizado, nível 340 Brasília, pesolando 7, decolando a 28, mantém a proa 3000 pés de esquerda, agora levou o fito 1935, torre 1983 e 5503, vai acionar, tá pronto. Puxa, pega acionamento no gate 4. Autorizado, chame táxi 6703. Solo, azul no meio, livre à esquerda, mantém a posição, chame solo, 1, 2, 1, 9. Esquerda, mantém 1, 2, 1, 9, ligado. Pacal no 3, alinhado e pronto. Aguarde para a decolagem, Pacal no 3. Aguardo. Está livrando na Delta, na sua escuta, mantém a posição. O 675, prossiga via Alfa, chame para ingresso na Juliette. Alfa vai chamar para ingresso na Juliette, 675. 4473, autorizado cruzamento imediato para 28. 4473, cruza imediato. Para o TAC 3193 da TAM, 115 a bordo, Guarulhos, 3 horas 55. 3193, aguarde para o táxi. Guardarão. O gol no 675 mantém a posição antes da Juliette. 7, abatei essa Juliette, vai ser 5. 3193, prossiga o táxi pelo pátio principal após ingresso no pátio 3 e reporte para quilo. Principal 3 quilo, 3193. Correto. Gol do 697, temos